604, complexo final de chame torre 11895. Confere. No 8 do 5, portão 09, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, chama 8. São Salvador, boa noite, é o gol 1889. 1889, boa noite, Galeão, copia. Liga. 1889, autorizado, Galeão, 360, o Operzo 10. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Brit, controle 1208, aciona 5420. 604, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, passando agora externo, vai estar travado, aeronave 04. Europa 083, underground at 40, vacate to the right, fall ground 121 decimal niner. To the right, 121 niner, Europa 083. Boa noite, Europa 083, runway Europa 083, taxi via Alpha, hold short Juliet. Taxi via Alpha, hold short Juliet, Europa 083. Bind a Gol, na final ali, mantenha no zero. Bagarnav da Gol, ali, mantenha no zero, 24071. Então 3662, boa noite, autorizado Natal 370, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda na Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 80, aciona 5415. Upper Zulu Natal, 370, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda fora. Puca, Zipar, controle de saída 208, transponder 4115, portão 08, Thunder 662. Afirmativo, estou confirmando a curva esquerda. 3662, chama o pushback estacionamento. Então copiou curva esquerda por decolagem e tomará Thunder 662. 604, solo 43, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. I have a traffic now. Starting to push and start. Ready position now. Okay, copy that. We maintain position. Hold for the position. Good. Auto position. Via Alfa, chamando a Juliette. Solo Salvador, gol no 885 para o táxi, 172 a bordo, 3:49, alternando Galeão. No 885, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 90 no 3. Pátio Índia Alfa, quando pronto, 1895 com 1013, gol 1885. Confirma no 885, é 172 ou 72? 172. 172, sim. 6310, line up and wait, runway 10. Line up and hold 10631. Decolado aos 45, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, azul 4071. Olá, Salvador, boa noite, azul 4071, passa 1000 pés, nada eu. 4071, contato radar, suba 360, saída da El. 360, saída da El, azul 4071. Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Alfa Juliet. Nome 04, Alfa Juliet, portão 02. Salvador, voo 1885, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. Voo 1885, ali mantém 10. Ali mantém 10, voo 1885. 208, tem da vista, a gente não tem repetido o 0 do mais. Aparedo. 9808. Gente, matéria 9808, eu não tenho plano do senhor aqui agora. Eu posso confirmar o ABT? A senhora também escuta? A escuta. Tem um plano aqui que não é repetitivo para as 2320. Ainda não está no meu sistema, assim que aparecer o chão. Gente, é somente a saída prevista, querido? Vamos para direto. Vamos direto, graças. Ô, Salvador, sou 358, o espectro também está. 385805, a gente vai aguardar um minuto e entrar se ingressando no pátio. 3358. Ocean Air 6313, desça para 2000 pés, livre LS X-ray. 2000, reportará estabilizado, Ocean Air 6313. Voo 1885, livre decolar da 10, vento 090 graus com 119. Livre decolar de 10 para o voo 1885. 358 está livre, autorizado e chama táxi. Chama não, 358. Decolado aos 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite. O gol 1885 decolou na sua escuta. Gol 1885, submarino nível 360, saída da El. 360 na da El, gol 1885. Localizador, Xené 6313. 6313, torre 1895. 895, até a volta, 6313. Só um instante para puxar no portão 3, a voz da TAM puxou no portão 5, caso em si vai preterir no táxi, só um instante por gentileza. Aguardando aqui no 889. Se desejar para condicionamento, está livre na posição acionamento, aguardando para o push. Positivo, está autorizado a acionar na posição, chamar para o push, gol no 889, obrigado. Inicial, baixar, travado, estabilizado, 6313. 313, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro no 0-3. Pouso autorizado, pista no 0, 1003, ajuste, Xené 6313, poderia confirmar o vento, senhor? 080 graus com 1-1-9. Muito obrigado, pouso autorizado no 0-6313. Salvador, tá 3828, pronto para o táxi, 4 horas, alterna João Pessoa, tipo 164, pode. 164, Johnny Pipo, autonomia de? 4 horas. 4 horas, sente, copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia. Quando atingir o ponto de espera, mantém chame torre 1-8, decimal 95, altímetro padrão 1013.2. Então vai, e a Índia, segunda direita, ponto de espera, chama torre 1895, 1013 no altímetro. Muito obrigado, meu amor. Bolo 889, após a passagem Airbus da TAM a cauda, sentido ponto de espera, reporte pronto para o táxi. Hoje após a passagem do Airbus da TAM atrás aqui, a gente vai chamar o táxi Bolo 889. Azul 4071, chame centro Recife 1251, alterna 13325. Recife 125, decimal 1, alterna 13, decimal 25. Azul 4071, boa. Ocean S6310, call receive center, frequency 125.45. Check now 125.45, 6310, Ocean Air, good evening. Zona Foxtrot, Ocean Air 63, Zona 3. Salvador, Oceana 6303, na Fox Trot, agora 25. 6303, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6303. Oi, Salvador, boa noite, é o TAN 3858, ponto, espera pra onde? 3858, linha decola da 10, vento 090 graus com 99. Gente, linha decola, TAN 3898. Voo 1885, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, alterna 3325, voo 1885. Alfa se aproximando da Juliette, 6313. Gente, mantém posição, previsão botão 04, em tráfego puxando 03. Aviso o Alfa, vai manter a posição, 6313. Decolado ao 57, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Olê, boa noite, é 3858. 3858, contato radar, subou 350, saída Momo. 350, Momo, 5 possível, Broti. Trânsito Salvador, voo 1885 retornando, poderia confirmar a frequência de Recife? Frequência 125, decimal 1, alternativa 133, decimal 25. 251-3325, voo 1885. Para o táxi com 90 a bordo, 90 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alternando Campinas. 1889, táxi à direita via Índia, ponto de espera, da 10, torre 1895, altímetro 1093. Direita Índia, torre 10815 com 1013, gol 1889, obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite. Chinero 6313, Juliette 04. Alfa Juliette, portão 04, 6313. Portão 08, autorizado, chama o táxi. Não, autorizou o Fulcrex, também é a função, 3662. Oi, chegou no 889? Boa noite, 1889, a linha decola 10, vento 090 graus com 9 nasce. Autorizada a linha e manter a atuação autorizada a linha e decolar pista 10889. Afirmo. Fortaleza, copia. 04, autorizado Fortaleza, 370, Operzolo 19. Decola da 1-0, curva esquerda, Momo, transição frote, controle 120, decimal 8, aciona 5426. Está correto, se não tiver funcionamento. Por favor, boa noite, 5206, 5206, boa noite, autorizado Aracaju, 190, Golf 677, roda 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, pós-direto, controle 1208, aciona 5424. Uno 889, decolada 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Fortaleza, qual a autonomia? Autonomia de 1h50. 3662, táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, 9-5, altímetro 1-0 no 3. estação 9907, com a Victor. Vestibular altímetro 1013. Última Recife agora, 12545. Então 3858, chama Recife agora, 12545. 2545, uma boa noite, tá? Boa noite. Total 9907, 2000 pés, chegada bom, 1013. 2013, chegada bom, total 9907. Boa noite, 3662, 1060, pronto. 3662, a linha decola da 10, vento 080 graus, com o nono nosso. Alto, decola aqui, 10, 3662.